importante para o projeto. É, a Luciana, ela comentou uma coisa que eu acho que é um ponto de partida das discussões que a gente vai fazer no nosso replanejamento, que é, você falou, olha, mas tem, a gente fala de pesquisa feita em Ubatuba e pesquisa feita com Ubatuba, né? Quer dizer, e no fundo, essa distinção, ela, para a gente, ela já se manifesta quando a gente percebe, no levantamento que a gente faz do que existe de produção de conhecimento, que de fato existem, parecem duas comunidades científicas distintas e que não estão necessariamente em diálogo. Quer dizer, uma que, é, né, que tem Ubatuba como, parece, um campo de prospecção, de pesquisas, e que produzem conhecimento dito de ponta, né, e que circula em outras esferas. E você tem um outro conhecimento, que é um conhecimento situado, um conhecimento encarnado, contextualizado, e que tem outro tipo de relações, né? Então, quando a gente fala de ciência aberta, que de alguma maneira é uma prática que pode estar presente nessas duas comunidades, talvez para aquilo que a gente está querendo promover, que é a interação entre práticas de ciência aberta e as relações disso para outros modos de desenvolvimento, talvez a gente, né, comece agora um pouco a afinar o foco com qual comunidade de produção de conhecimento que a gente pode ter uma relação mais profícua. Né? E isso já é, eu acho que é um passo fundamental, talvez, na construção de um eixo de ação prática, concreta, né? Em termos de falar, bom, beleza, então me parece que tem aí, né, questões que envolvem comunidades tradicionais, que envolvem questões ambientais, áreas, mas a questão do parque, né? Eu falo, putz, o parque, toda essa área de proteção ambiental, pô, para mim, o parque parece que é o grande ator político, né? Ele é um agente, né? Então, essa dimensão, ela participa de todos os problemas que estão levantados, né? Então, quer dizer, então, tem coisas que são inescapáveis, né? E eu acho que sim, a gente talvez tenha que pensar em alguma coisa que seja bem focada, talvez num tipo de solução organizacional, de comunicação e tecnologia, de organização e disponibilização de informação, que ajude, de alguma maneira, a atacar alguma dessas dimensões, né? Acho que pode ser, talvez, um... mas eu acho que a conversa segue, né? A partir daqui está de a gente ir afinando um pouco o que pode ser essa ação, né? Porque também acho que, realmente não tenho clareza, certeza, né, do que pode ser, mas eu acho que a gente, pelo menos eu fiquei contente que com o tipo de indicação, né, de problemas a partir dos quais a gente pode ter uma relação dialógica do projeto em termos de nos colocar num caminho de buscar uma ação, né, em relação a esses problemas, né? Eu acho que a gente aqui hoje falou muito de princípios, de valores, de ética, né, que o professor coloca. Foi muito rico nesse sentido, né? Eu acho que dentro do site de vocês, da legislação que está sendo construída, aqui saíram algumas coisas que cabe a gente partir daqui, de repente, para uma carta ética, uma carta de princípios que vão norteando, que vão ajudando a dialogar com esses novos pesquisadores que vão estar chegando aqui, né? E que isso esteja como um norteador, né? Acho que foi muito rico nesse sentido, né? Para mim, eu saio aqui feliz com isso, né? Para a gente, encontrei na fala de várias pessoas uma igualdade no que a gente trouxe aqui, né? De deixar de ser público-alvo as comunidades e tornarem sujeito desses processos, né? Então, acho que a gente podia, uma proposta da gente caminhar para a construção de uma carta dessas. Eu queria sugerir uma outra referência, que é um pesquisador da ECA da USP, chama Gilson Schwartz. Ele desenvolveu no início dos anos 2000 um projeto que chamava Pipa Sabe, no Rio Grande do Norte, na Praia de Pipa. E aí o objetivo do projeto era desenvolvimento de tecnologia, né, em comunidade. Agora, ele chegava fazendo um diagnóstico dos conhecimentos da comunidade. Pois ele preparava a comunidade para ensinar esses conhecimentos. Aí, desde o pescador, a cozinheira, o pessoal da capoeira, enfim. E ao mesmo tempo ele fazia um diagnóstico dos conhecimentos que eram necessários para o desenvolvimento daquela comunidade. E, em seguida, ele trazia da universidade os professores, pesquisadores que tivessem o potencial de suprir isso daí e fazia uma troca. E aí os professores primeiro aprendiam com a comunidade e depois aí conhecimento de associativismo, cooperativismo. Eles, na época, fizeram imagens digitais para celular com o pessoal da comunidade, foram fazendo diversas coisas de tecnologia, mas na época ele abriu essa metodologia e eu acho que isso pode estar acessível, é perto aqui. Acho bacana. Eu vou pegar o microfone de novo porque eu estou palpitando. Velho, e assim, está gravando. Gilson Schwartz é picareta. Não é picareta, né? Desculpa, assim, eu conheci o pessoal que morava em Pipa na época que ele chegou lá com o rolo compressor da USP. E Pipa, assim, para contar, eu acho que é assim, uma coisa bastante significativa para justamente a situação que a gente tem aqui. Tem comunidades que funcionam de determinada forma, existem instituições que produzem conhecimento e se relacionam com elas e querem se relacionar. Em Pipa existia uma economia de escambo há décadas. Sim, funcionava bem, a galera trocava peixe por serviço e funcionava. Chegou a USP lá e falou, isso aí que vocês estão vendo, tem um negócio perfeito para isso, que é moeda virtual. Beleza, faz a moeda virtual ali, faz o pessoal agora, ao invés de trocar o peixe pelo serviço de eletricidade, põe uma moedinha ali, quantifica, fica mais fácil de relacionar. Legal, legal. Aconteceu a primeira temporada, primeiro verão lá, que chegou um monte de português lá comprando coisa. O que aconteceu? O pessoal que tinha acumulado um monte de moeda falou, nós aceitamos mais isso aí porque agora está chegando o euro. Quebrou a economia do escambo, ou seja, o pessoal não fazia mais escambo, a moeda que o pessoal tinha acumulado ninguém mais aceitava, e os professores da USP, os pesquisadores, ficaram uns 2 anos sem voltar lá, porque era ameaçado de morte pela comunidade local. Então, assim, esse tipo de relação que, assim, a USP chega e diz, a gente tem a solução para esse negócio aí que parece que funciona, mas vocês não sabem, mas ele não funciona, porque eu sou da USP, eu sei, isso aí está errado, tem um modelo bem melhor. E para mim isso assim, é o grande risco dessa relação de comunidade com grandes instituições que têm recursos, que têm visibilidade, que têm um discurso elaborado, têm um vocabulário muito afinado, mas não estão lá. E na real não tem, porque o que o pessoal falava em São Paulo é que o cara fez um projeto para passar as férias em Pipa, aí ficava lá 3 meses e tal, ganhava uma boa grana da USP, de agências de pesquisa, e voltava para São Paulo, para sua realidade, porque ele não precisava viver do peixe que a galera antes trocava e agora tinha a moedinha virtual. Então, assim, eu ficar porque, assim, eu acompanhei um pouco um pessoal, um casal que morava lá na época, e eles vivenciaram toda essa questão que chegou o cara de fora. Um cara de fora falou, vocês, eles falaram, legal, eles estavam trabalhando com o telecentro lá, que legal. De repente, o cara desapareceu e deixou, assim, um rastro de merda, sabe? Então, é muito complicado e é um risco muito grande que a gente corre. É uma coisa que, assim, só de ouvir esse nome eu fiquei palpitando aqui. Então, por favor, apaguem esse nome da ata. Ou não apaguem, não, registrem, mas registrem que é picareta. Em relação ao Gilson Schwartz, eu, na verdade, não conheço ele. A única coisa, as informações que eu tive foram a divulgação que foi feita do projeto, e é um projeto que ele é subversivo em relação ao que a universidade faz normalmente. Ou seja, eles propunham o diagnóstico e a troca. Isso normalmente não é feito. Né? Então, assim, eu acho que os resultados dele, e eu acho que até algumas atitudes pessoais, como você está colocando, são de fato, ou foram de fato, nocivos. Essa é a interpretação e a leitura que você está trazendo. Eu não tinha conhecimento, mas por conta disso, eu retiro a minha fala, pelo risco. Ok? Então, também acho muito bacana essa sinergia, né, de um ambiente tão diverso, experiências tão diversas, mas e principalmente de essa preocupação, né, do diálogo do conhecimento científico, né, com o conhecimento tradicional, né, que saiu aqui, né. Enquanto observatório litoral sustentável, a gente também está indo para o segundo ano de projeto, que agora 2015-2016. E dentro dessas quatro frentes que o Henrique colocou, né, da produção do conhecimento, do acesso, da integração e do monitoramento, a gente tem, vamos dizer assim, ações concretas dentro das diferentes instâncias do observatório relacionadas a essas estratégias, né? E para nós, poder identificar com os Ciências Abertas, né, com os parceiros aqui, né, tem alguns parceiros que a gente já tem uma estratégia de trabalho conjunta, né, que já está rolando, né? Então, seria bastante importante a gente poder identificar essas interfaces concretas, né? Pegando a fala da Érica, né, eu acho que pode ser por aí, né? Dentro de tudo que foi falado, mas essa priorização, né, de como que tantos projetos, né, dialogam com as comunidades tradicionais e, principalmente, né, como que as comunidades tradicionais querem dialogar, né, com essas diversas experiências, pode ser, para nós, por exemplo, uma frente prioritária com vocês, né, com Ciências Abertas. Né. E, mais uma vez, acho que também a gente tem que tomar cuidado para não fazer retrabalhos. Né. Então, todo o trabalho feito está à disposição, seja para ser usado, seja para ser criticado, seja para ser continuado. E, nesse sentido, como já existe uma plataforma, né, de mapa interativo, por exemplo, né, em que informações cartográficas possam ser concentradas, né, caso se defina alguma estratégia nesse próximo ano aí do Ciências Abertas de ir por esse caminho, que a gente fica à disposição, né? E em relação à questão dos territórios da pesca, Caiçara, que eu tinha colocado, nós recebemos uma demanda assim, concreta da Coordenação Nacional Caiçara, porque muitas vezes todas as representações que são feitas das comunidades são muito parciais, sempre mostrando uma parte de um todo que é muito maior, né? Então, também, caso esse coletivo, né, acha que pode contribuir por aí dentro dessa integração, produção do que já tem primeiro, né, da base cartográfica, um caminho seria reunir essas informações que estão muito dispersas. Na verdade, é isso, a APA fez um trabalho, o outro órgão público fez um trabalho, a própria, né, comunidade tem um levantamento. É uma informação que está extremamente dispersa. Acho que talvez o primeiro passo seria fazer uma reunião com eles, né, da coordenação, para discutir essa demanda. Né? Essa demanda já chegou até a gente, por uma liderança da Ilha Bela, mas é lógico que é uma missão e tanto. Né? Acho que ela só pode ser encarada coletivamente. Então, também fica aí a sugestão. Patrícia, eu acho que é por aí, né? Acho que a gente está caminhando para isso, assim, porque, no caso, assim, a gente é nós somos uma equipe, o projeto somos nós aqui. É uma equipe pequena e, enfim, com pernas muito limitadas, mas, enfim, é isso, a gente faz barulho, a gente consegue ter mobilizar, assim, na outra ponta. Tem outros atores ali também, na universidade e tal. Mas, enfim, eu acho que talvez, assim, o que a gente vai de imediato fazer é bater na porta lá da APA Marinha de novo, lá no Polis e tal, nos colocando à disposição para afinar esses entendimentos, porque eu acho que tem, vocês já estão trabalhando juntos, já estão fazendo coisas, né, super complexas, e que talvez tenha alguma coisa aí com a qual a gente possa colaborar mais diretamente, desse ponto de vista, né, desses quatro, cinco eixos que a gente meio levantou aqui. Né, e aí fazer mesmo uma coisa, enfim, que que ela dê conta, né, de uma demanda concreta e que tenha talvez esse potencial de aprendizado de contágio, né, de criar um pouco um modelo de organização dessa informação, que envolva um protocolo ético-político. Né. É engraçado que esse tema tenha aparecido, né, porque nós estamos justamente num momento em que no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa está se discutindo, estabelecendo um novo protocolo, quer dizer, um protocolo específico de ética em pesquisa para a área da ciência, para a área das ciências humanas, né? Porque até então, assim, até hoje, o que a gente tem como normatização da ética em pesquisa, ela é um pouco organizada pela área biomédica. Então, a gente tem todo, né, os protocolos de pesquisa são da área da da medicina, né? Então, sim, da área da saúde, obrigado. Então, tem uma urgência mesmo na organização dessa informação, né? Quer dizer, nesse protocolo. Enfim, gente, eu, né, acho que fiquei super contente, queria agradecer muito a colaboração, a presença de todos. Vamos seguir conversando também, estamos à disposição, né, a partir de outras ideias que surjam, para a gente, de fato, afinar aí para uma... A gente vai, em novembro, né, final de novembro, fazer uma reunião de organização do projeto no Rio. Mas até lá a gente ainda tem um tempo para, de repente, entrar novamente em contato com vocês para afinar um pouco essas coisas e tentar ir lá para o Rio, né, já um pouco com um desenho talvez mais concreto. Tá? E a ideia é fazer esse processo de amadurecimento em diálogo com vocês e dando um pouco o retorno do que pode ser essa ação aí ser desenvolvida, né, daqui para até o final do projeto, né, pensando, claro, que acho que essa questão da sustentabilidade dele depende muito, acho que da qualidade da inserção nas dinâmicas locais, né? Então, acho que isso, enfim, acho que para ninguém aqui interessa gastar energia com alguma coisa que não vai ter continuidade ou desdobramento nenhum. Né? Acho que isso é um pouco óbvio. Né? Mas é isso. Eu agradeço, obrigado mesmo. E, enfim, se alguém quiser fazer alguma colocação final, o microfone está aberto. Cerveja. Né? Eu sou o Emerson, coordenador aí da escola, dos cursos do pós-médio, e tenho esse cara aqui, o outro cara ali também. A gente costuma fazer algumas bagunças juntos aqui na escola. Agradeço a presença de vocês. É um prazer para a escola poder abrir o espaço para vocês. E só faz a escola ter mais sentido ainda a palavra, né? Então, obrigado, eu agradeço a presença de todos vocês aí. E as portas estão sempre abertas para vocês aí na escola. Sobrou o microfone aqui, eu só queria falar que depois de amanhã, que é o último dia de programação pública e aberta, a gente está vendo se tem interesse em organizar no domingo um almoço no restaurante da Casa da Farinha, no Quilombo da Fazenda. E estamos pegando nomes de pessoas, porque a gente tem que reservar e avisar quantas pessoas vão. Então, se alguém se interessar, domingo, almoço, naquele horário, no meio do dia. Quem estiver por aí, me procure e avise para dizer, quero ir, vou pagar, ponha meu nome. Então, tchau. Vamos para o Jardim Cultural, porque lá tem falação também, mas também tem cerveja. Amanhã de manhã a gente vai fazer ainda, quem quiser queimar os dedos e tomar choque e essas coisas, a gente vai tentar pegar a estação meteorológica que o pessoal do CTA montou e conectar num projeto que o Vince vai apresentar amanhã, que é o Baobáxia. O Balab, sede da Gaivota FM. Mas aqui ninguém gosta de queimar dedo.